dava lição. Eu estou estudando aqui, estou tocando violão. Então, não sei se eu aprendi a ler ou se aprendi a tocar violão. Segura o groove, Nandão. Hein? Ronca, ronca. Essa é uma das bandas mais subestimadas dos últimos anos. Que isso? É, totalmente. O Special AKA, com apenas um disco lançado, né? Ele perto dos Specials, né? De onde veio grande parte dos seus componentes, praticamente não existe. Mas eles adiantaram, musicalmente, em termos de produção, muita coisa que veio a ser conhecida e curtida alguns anos adiante. Esse é um 12 polegadas espetacular. Tão espetacular que essa música tem um título. A nossa curadoria de perguntinha trabalhou nos últimos dias? Não. Ah, não. Então, de repente, a gente pode aproveitar a onda desse título espetacular, que é o seguinte: o que eu mais gosto em você é a sua namorada. Meu amigo. Boa. Jerry Damas é uma coisa de maluco, um dos mais espetaculares inventivos músicos dos últimos anos, o cara que criou o som dos Specials, né? E do Special AKA. Figuraça, né? Então ele... Essa música que eu mais gosto de você é A Sua Namorada. De repente a gente pode formatar com uma perguntinha de hoje. Não sei também o que tá valendo, mas tipo assim, quais são os títulos de canções mais interessantes, né? Hein? Vamos, liga aí pra curadoria, tem como ligar? Bota uma vinhetinha pra gente voltar aqui com... Aqui é o cara de cavalo, Granja Ossodes, meu, sai de bobeira. Ora, meu Deus do céu, aqui não é brincadeira não. É uma boa perguntinha, pelo menos pra gente brincar até meia-noite. Foi bem. Esse não conta, lógico, né? O que eu mais gosto em você é a sua namorada. Como que a nossa torcida participa do programa, Nandão? Só chegar no nosso site, no oefm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. Já tem uma rapaziada da pesada aqui. E o Marcos Passarinho apareceu aqui do nada e falou: gente, imagina só se aquela mina do Gossip resolver dar um mosh. Ela vem aí. Uma ultra mega fofa, né? Ela é demais, Beth, né? Beth Ditto. Pô, vamos arrastar ela aqui pro programa, né, cara? É bom. Hein? Ela e o Eugene. Ah, sim. Tá. É. Mas esse já tá aqui. Esse, né? Já tá mora aqui em Ipanema. Repete o caminho aí pra nossa torcida participar, Nandão, por favor. oefm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro. Terça-feira passada eu mostrei um pouquinho desse disco, depois a gente fala mais. Ronca, ronca, Oi FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Mamãezinha, me acorde, hein? Essa é a banda Black Rio, gravada ao vivo em 1978 aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Carlos Gomes. Uma banda que na realidade era uma orquestra, né? Nandão, olha a escalação. Vai. Oberdan Magalhães, sax. Lúcio da Silva, trombone. Barrozinho, trompete. Grosseirinho Pradedel no baixo, Jamil Joanes. Luiz Carlos Santos na bateria. Meu queridíssimo amigo Claudinho Stevenson. Morava aqui pertinho da rádio. Fissurado em Rolling Stones. Acontece já essa história, né? Não. Muito tempo atrás chegou, pô, Maurício, pô, tô me metendo numa história aí esquisitinha pra caramba. Ah, o que que é? Pô, o cara é rock and roll 110%. Fissurado. Tô me metendo num negócio esquisito aí com o pessoal de funk, de jazz. Vamos fazer uma banda. É mesmo, Claudinho? Pô, demais, hein? É um negócio de uma banda Black Rio, meu queridíssimo Claudinho Stevenson. Aí a senhora batendo papo com Rick Wright lá em cima, Jimi Hendrix, Cartola. Dorival Caymmi, Tom Jobim. E Cristóvão Bastos no teclado. Olha o Jamil Joanes, meu amigo. Mas enfim, essa é uma gravação, como eu disse, feita em 78, num disco, como nós comunicamos terça-feira passada, que não existe oficialmente, né, no comércio, à venda. Na internet você baixa tranquilamente. Ele pertence a uma caixa lançada alguns 5, 6 anos atrás, de um cidadão que participou desse show com a banda Black Rio. É, vamos dar uma passadinha ali, nosso querido Pederneiras. Enquanto eu volto aqui... É, o Túlio tá perguntando quantos mil custa esse disco aí da Black Rio, porque pela cotação dele lá no centro, o Maria Fumaça tá custando 300... Não, não, ele tá falando da banda Black Rio, Maria sim. Fumaça original, né? Sim, sim. Esse disco aqui, ele só existe em CD, e tá falando o vinil da Maria Fumaça, né? Yeah, baby. Pois é, esse aí que tá no fundo, como eu disse, ele não existe, não é um disco... que foi colocado no mercado. Ele pertence a essa caixa do cidadão que nós vamos mostrar aqui. Vamos lá no Pederneiras, por favor. Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Tinha, né? Ai, ai. A banda Black Rio foi chamada por esse cidadão aqui para acompanhá-lo. Um pedacinho, né? Para nossa torcida matar a saudade. I'm wandering round and round. Enfim, esse disco inédito faz parte de uma caixa do Caetano, lançada 5, 6 anos atrás, 40 anos de Caetano todo, 2000 não sei o que. São 40 CDs do Caetano. Tem impressão que são 40 CDs. Com esse disco inédito e uma outra compilação também que fizeram para a caixa. E o que aconteceu? Uma caixa custava, né? Custa muito caro. E alguns lojistas deram uma de Jack o Estripador. Fatiaram a caixa e venderam os discos isoladamente. Então, a possibilidade é comprar a caixa, que hoje tem um preço razoável até, pro tamanho que ela tem. Ou então, ter sorte de encontrar o disco separadinho em alguma loja pelo Brasil varonil. Esse um aqui nos foi dado de presente para o nosso queridíssimo amigo Léo, de BH. Um beijo, querido. Como é que é? Um beijo, querido. Quanto custa? Tem ideia de quanto custa a caixa? A caixa? Mesmo? Rapaz, eu fiquei tão doido atrás desse disco que eu cheguei a catar o preço, não sei, uns 300 reais, 400 reais. Não, acessível, não. Né? É, porque tem muito tempo lançado. Agora, periga, um CD sozinho custa tão caro quanto a caixa. Entendi. E é difícil de encontrar ele solto por aí, né? And people hurry on. Como que a nossa torcida participa do programa, Nandão? Através do nosso sítio virtual oefm.com.br. Chegando lá, selecione Fale Conosco na barra de cima. Escreva sua mensagem e não esqueça de selecionar Rio de Janeiro. Bom, esse aqui é o fundo, é o Caetano, né? Bom lembrar que estamos ao vivo pela internet, para todo o planetinha, oifm.com.br. Peraí. Em frequência modulada. Posso dar aqui as cidades onde nós estamos chegando? Prossiga, querido. Basicamente, prossiga. Né? E todas as outras captam o som da UFM. Em Belo Horizonte, 93.9, Fortaleza, 101.7, Recife, 97.1, Rio de Janeiro, 102.9, São Paulo, 94.1, Uberlândia, 101.9 e Vitória, 105.7. Ao vivo, a cores, com molho ferrugem. Diga lá, Nandão. Eu entrevistei há pouco tempo o irmão desse cara aqui. Ah, é? Quem tá aqui é Max de Castro. Fala, que Malval. Espetáculo, rapaz. Tô aqui em São Paulo curtindo Ronca, eu e minha amiga Estela Artois. Um beijo, Estela, saudade. Se cuida. E ele tá dando, sugerindo aqui o título de uma música do Dylan, coisa e tal, mandando um abraço. Rapaz, olha só esses poderes do rádio. O Max tá na linha, né? Ligado. Na linha, ligado com o Ronca Ronca, meu queridíssimo amigo. Max, olha só o que eu trouxe para tocar hoje. E com você aí na outra ponta, o negócio vai fazer um sentido completo. Ouve só, hein? I choose no face to look at, choose no way. Ronca, ronca. Seu passeio. Olá, bonitão, que tremendo possante. Show Super Simona, essa é te garante. Alô, bonequinha do sorriso insinuante. Show Super, queridinho, essa é te garante. Mas como é que é bicho, é Simona, Simona. Eu agora sou Show Super, pra motor não tem rival. Toca, tô tranquilo, esqueça até a hora da troca. Show Super, Show Super. Mas, hein, Nandão, sentiu a parada? Que categoria, cara? Malandro? Hã? Isso é um compacto promocional da Shell. É com a ligação do Simonal é a publicidade, como os Mutantes fizeram e outros tantos, né? Tem uma outra versão aqui, ó. Sem brilho e sem força, aproveite, aproveite, aproveite seu passeio. E a caranga como anda, como toca. Tô tranquilo, esqueça até a hora da troca. Oi FM. Alô, alô, rapaziada, aqui quem tá falando é o Marcos de Castro. E aí, Malval, Maurício Valadares, aí, eu também tô ligado em você, hein, rapaz. Tô aqui mais uma vez contigo no Ronca Ronca. Gravou agora isso, Nandão? Que isso? Rapaz, que música espetacular, Joe Jackson, Steppin' Out. Isso tocou muito em rádio no Brasil. Só que essa versão incrementadinha pra Dedéu pertence a uma série chamada DJ Kicks, e esse um em especial assinado pela turma do Hot Ship. Dá pra cantar junto, hein, Nandão? Vem, cara. Bota o Max aí pela linha pra ele fazer uma gracinha vocal. Também Guilherme Aranha, né? Não, aproveita esse clima bonito. Lindo, lindo, lindo. Manda um beijo pra Lilian. Putz grila, meu irmão. Falou tudo agora. A Lilian, rapaz, ela conserta qualquer coisa em um corpo engruvinhado. Mano, aquele negócio tá... De vez em quando você chega mancando aqui, depois do futebol, precisa dar um alongamento, dar um trato, né? Sim. Na musculatura. Sim. É, manda um beijo pra ela. Lili faz isso. Pera. Vou dar o endereço da Lili pra você chegar lá e consertar esse teu menisco cruzado. Nandão, mais uma vez o endereço da UFM pra nossa torcida participar. E quem quiser entrar na brincadeira, qual o título de música interessante? Quem chegou agora é o João Boteco. A curadoria tirou férias, né? Estamos nos inspirando no título espetacular do Special, a.k.a. O Que Eu Mais Gosto em Você é Sua Namorada. Então, mande pra gente algum outro tipo, título de canção bacana para que a gente possa colocar aqui no páreo junto com o Special, a.k.a. O Skylab é uma fonte inesgotável, né? Rapaz, vamos falar do Skylab, né? Exatamente. E uma mensagem... Coisa linda. Vamos falar agora? Nessas horas é que eu dou graças a Deus dessa bodega aqui atrás não tá ligada, cara. Vamos falar daqui a pouco. Skylab chegando em São Paulo freneticamente pra gravação de um DVD. Coisa linda. Em São Paulo. Pauliceia vai ficar mais desvairada do que nunca, meu amigo. Aproveitar o Joe Jackson ao fundo remixado pela turma do Hot Ship e mandar nossas saudações a um pelotão de choque que nós temos há muitos anos sintonizado no programa da gente, o pessoal da Baixada Fluminense de Paracambi, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimado, Seropé de Canilópolis. Dá pra sentir o peso aqui, né, o edifício da UFM assim meio torto, né, cambando pra essa turma, porque... É muito forte, é muita pressão no turbo que vem de lá, meu amigo. Tocamos duas vezes a música, mas é demais, né, cara? Alguma mensagem especial? Várias, o né, Renato, o Renato Bial tá dizendo que o próximo DJ Kicks será com Burial. Ah, bacana. É. Bem legal. E querendo participar do Papo Furado, é só chegar no oefm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, como fez o Charles Porto Ramos lá de Maceió, Luiz Forte, mandando um abraço, falando aqui do show, coisa e tal, Valdeci Rapaz, Madureira. O Charles, eu sempre falo, né, do blog que ele tem, Rock for Masses. É, blog do Charles? É, um espetáculo, e eu realmente eu fico assim, invejando, no bom sentido da palavra, se é possível, é a capacidade dele e de outros tantos fissurados em música. Olha o que o pessoal do Hot Ship faz com o Rei Charles, cara. Mas fico invejando a capacidade que eles têm de gerar assunto e texto em cima de discos pouco conhecidos e outros muito conhecidos também, e passar essa informação adiante. né, para que as pessoas que acessam o site e vários outros fontes de informação tenham cada vez mais a noção de como as coisas realmente acontecem. E o Charles, felizmente, de Maceió, toda terça-feira sintonizado no Ronquinho. O que mais? Tem um ouvinte aí que assistiu ao show da banda Black Rio com Caetano em 78, né? Carlos Gomes, pista total, sem cadeira. O Luiz Forte. Maurício, tive o prazer Foi Luiz? Foi Luiz. Já assistiram esse show, presenciar um belíssimo show do Caetano e a banda, o teatro sem cadeiras, pista liberada pra dançar. Realengo. E o show foi maravilhoso e tal. O Diógenes está perguntando se... Ah, você falou do Caetano. Se a Black Rio não é a Midnight Blues Band dos anos 80. Não, não é. Não é, né? Rapaz, e mais uma coincidência do programa de hoje. O Luiz é nosso ouvinte de muito tempo. Trabalha no Globo. Sempre falo dele aqui, tratando as imagens, né? Que amanhã a gente vai ver no jornal. E ele é um cara fissurado na abertura do Ronca Ronca. E agora você fica com Ronca Ronca, apresentação de Maurício Valadares. Já começamos na realidade, mas essa é a abertura que nós usamos durante muito tempo, criada pelo Ed Mota, gravada pelo Ed na casa dele. O Eduardo fez tudo, gravou tudo. E o Luiz é fissurado nesse som, que é demais realmente, né? E a voz da nossa queridíssima Scarlett Moon. No segundo volume do CD do Ronca Ronca, a gente vai incluir essa versão do Ed, e a primeira, feita em 1900 em preto e branco, pelo criador do tema, o Herbert, que gravou uma abertura também na casa dele da forma mais simples possível. I got a gal called Cincinnati Lou. I don't know nothing that she won't do. She can drink more beer than a two-ton truck can haul. She's the belle of the ball, Cincinnati Lou. She's got a way of rolling them eyes. Makes me think of paradise. And I don't mean heaven, just a plain old paradise. And she can roll them nice, Cincinnati Lou. See my Lou, they holler, oh my oh. She put the O in Ohio. She put the sin in Cincinnati too. I'm a telling you, Cincinnati Lou. She makes the roosters crow for day. Made Grandpa throw his cane away. She can make an ant eat a great big bale of hay. She's just that way, Cincinnati Lou. South or east or west, if you've been around and seen all the rest, you're gonna say Cincinnati Lou's the best. When you confess, Cincinnati Lou. Alô, galera do Ronca, salve Malval, Malval, véi, Malval, véi, Malval, véi. Aí, véi. all along the road of life. Espetáculo, né? Manly Travis. To call my home, not a fancy mansion, nor a bungalow. Cincinnati Blue. O Manly Travis é o compositor de uma música que certamente, Nandão, 150% da nossa audiência conhecem. Bota. Tem um Mad Professor aí? Pô, grande Mad. Bota aí, por favor. Enquanto isso, a gente faz o quê? Não, a gente vai falando assim. Vai falando, deixa o Merle Travis aqui ao fundo. Assim. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Dá pra cantar junto também. I owe my soul to the company store. Yes, sir, there's a many a Kentucky coal miner that pert near owes his soul to the company store. He gets so far in debt to the coal company he's a-working for that he goes on sometimes for years without being paid one red cent in real honest-to-goodness money. But he can always go to the company store and draw flickers or scrip. You know, that's little brass coins that you can't spend nowhere only at the company store. So they add that against his account, and every day he gets a little farther in debt. That sounds pretty bad, but even that's got a brighter side to it. Now some people say a man's made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Não tem ideia de quantas versões existem de 16 Tones no planeta, não? Acho que 720, parece. Quanto? Clima Bob Dylan, né? Por aí. Quantos? 720. Perguntaram ao nosso amigo que está na linha nesse exato instante se daria para viver só com o direito autoral dessa música. Boa noite, meu querido. Boa noite, o som está bem? Tranquilíssimo. Tranquilos? É. Na alegria pura? Dá pra rolar um cascalho de 16 Tones com as gravações que ela tem no planeta, não? É, deve rodar bem lá no SCAP, né? Lembra disso aqui, Eduardo? A partir de agora você fica com Ronca Ronca, apresentação de Maurício Valadares. Eduardo Mota do Brasil mais uma vez, dessa vez pelo telefone com a gente. Eduardo? Pô, maravilha essa base aí, hein? O cara que fez esse jingle bonzaço, hein? É, não, porque antes de você entrar eu já tinha tocado pro Luiz Forte, que é nosso ouvinte de muito tempo, e fissurado. Segundo ele, essa é a melhor versão, melhor introdução, melhor tema do Ronca Ronca, o gravado por você. Loucura, hein? E aí, como você chegou aqui, eu mostrei pra você se lembrar. Ó. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Tem uma lasanha aí, não? Fora o vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim, falando, dependendo do estilo de música, a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado de uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1:30 da tarde, toda cozida, com milhares de preceitos e tal. O vinil a é meio agora isso, você sabe? Você fica com Ronca Ronca. Preceito é fundamental. É. Eduardo, como é que tá a chegada do seu disco aí? Fala um pouquinho de como estão as coisas já com a criança nascida, né? Tá bem aí, eu tô te devendo uma cópia e aparecendo... Não, já tô com ela, já toquei aqui, já, freneticamente. Ah, você tocou? Já. É isso aí, cara. Já recebi, já. Ah, que loucura, hein? É. Maravilha, cara. Tava ouvindo um... Como é que se diz? Um picture disc do The Seeds. Ultra, né? Tipo eBay Item. Essa do eBay Item foi boa, né, cara? Você tem algum 10 polegadas do Mulato Astak? Eu tenho mas do original, lá, original? Original não, original não tenho. Eu tenho uma reedição. Acho furou, hein? É, acho furadão. Eduardo, e datas para o lançamento do seu Chapter 9? Chapter 9, eu não sei, isso vai ser breve aí, vai ter alguma coisa, porque na verdade tinha uma turnê para a Europa que era para ser agora, que foi cancelada. É mesmo, né? É, passou para fevereiro e por enquanto eu estou fazendo divulgações, né, por aí. Entendi. E aparecendo em todos os... coisas aí possíveis, né? Mas tem show aí pelo Brasil ou não? Tem, vai ter, vai rolar show. O show, na verdade, é um show meio comemorativo, 20 anos de carreira, que é uma loucura, 20 anos de carreira. Mas aí não é o disco? É o disco misturado com os hits e tal, sabe? Só que... é uma lasanha, né? Clima restaurante aquilo, assim. Eduardo, sabe quem tá ouvindo a gente em São Paulo, já mandou e-mail aqui? Quem? E coincidentemente já mostramos uma música especial pra ele. Quem? Seu grande amigo Max De Castro. Pô, salve Max aí, manda, cara. Manda um alô pra ele, tá sintonizadaço com a gente. Um abração pro Max aí, pô. Teve um lance aí do Raul Gil, o Max foi lá, arrasou, bicho. Yeah, né? É, também passou lá, né? Kamal também, né? Quem? Kamal Kassim? Kamal foi. Não. Kamal pintou na área, foi, pô, uma galera lá. Não. Pô, faltou assim, né? É, pois não vou é. Nem falar, né? Quem, né? Agora você... você quando esteve aqui, ou entrou pelo telefone há bastante tempo atrás, acho que antes do disco... começar a ser gravado, ou durante o processo de gravação, você disse, não, vou levar a banda no Ronca Ronca, na UFM. Isso. Vai rolar? Vai rolar, temos que levar essa ideia lá na trama e ver isso, porque metade da banda é de São Paulo, então tem toda uma logística. Ué, então a gente faz o programa, a gente pode estrear o programa que vai começar a rolar um negócio do Ronca Ronca ao vivo em São Paulo, né? Uhum. Então a gente de repente pode já formatar e alavancar a ideia para a estreia do Ronca Ronca ao vivo em São Paulo ser com você lá, já que facilita, né? Maravilha, isso é bom porque você pode ter vários convidados de sempre, né? É, exatamente, e ali dali a gente já sai para pegar uns compactos, uma coisa assim, né? É, isso é total. Tipo, a feirinha da Paulista, a última feira foi sensacional, cara. Ah, teve uma ali na galeria, né? É, acho que foi semana passada, né? Domingo passado. Foi muito boa a feira e achei muita coisa interessante na feirinha. Isso aqui. Eduardo, então temos várias... tarefas, né? Adiante. Temos mostrado o seu disco aqui. Aquele negócio de fazer a promoção, tá valendo ou não? Tá valendo. Quantos discos nós temos? Quantas cópias? Quantas cópias pra deixar a galera? É. Olha, que é o seguinte, vamos pensar. Vamos fazer isso semana que vem. E... semana que vem. Eu tava pra falar o seguinte: o lance desse teclado aí que tá rolando do Mulato Astak. É, isso aqui não é um mulato, não, cara. Isso aqui é outra turma. Isso aqui é um disco da Nigéria, lançado lá pelo selo Honest Jones. Honest Jones. Onde o Damon Albarn do Blur é sócio, né? É a turma... o cara do Blur é sócio do Jones. Jones. É, ele que se mete nesses negócios de reggae, música africana, tem o dedo dele ali, ou todos os dedos, de repente. Ah, não sabia. Isso aqui é um CD intitulado Lagos Shop Up, uma coletânea de... sei, de coisa nigeriana. É, exatamente, o pessoal nervoso pra caramba, né? Aliás, não sei pra que eles são tão invocadinhos, cara. Olha só. Porque tem esse timbre do RMI, que é o teclado que o Fela usava. Peraí. O Nahá também, né? De repente é o mesmo teclado, né? É, o emprestado. É, exatamente. No seu disco você usa um teclado que não é esse utilizado pelo Fela e a turma dele. Hein, Eduardo? Eu uso esse aí também num trechinho só. Ah, é? Eu uso ele como baixo. Teve um disco meu, Póptico, que eu usei bastante esse teclado. No Astel também tem uns improvisos. Ah, esse teclado é o teclado que no disco do Miles, Files of Kilimanjaro, ele usou. O Herbie Hancock que faz os solos todos com esse teclado. O Keith Jarrett também usava naquela fase que eram os dois teclados com o Miles. O Keith Jarrett e o Chick Corea tocando juntos na fase elétrica do Miles. Tal, né? Esse teclado é sensacional, né? É um teclado... ele é totalmente eletrônico, né? Ele com vários circuitinhos, assim, é sensacional. RMI Piano. Rock Mountain Instrument. Saquei. Olha só, você tem que vir aqui o mais rápido possível, cara, porque você tá com mais história que o Walt Disney. Procura, hein? Vê se você gosta disso aqui, ó. Vamos passar aqui da Nigéria ali pra São Francisco, hein? Waiting for a train. Feeling nearly faded as my jeans. É chegado no Grateful Dead, Eduardo? Cara, você sabe que eu conheço o Grateful Dead, eu tenho só um disco, aquele American Beauty, né? American Beauty, é. Eu só tenho esse disco, eu tinha que ouvir melhor, assim, não tenho grande informação do Grateful Dead, cara. Vou te aplicar então, tá? Que perigo, né? Eduardo, obrigado por mais uma participação, vamos combinar essa chegada sua com a banda aqui. Pô, temos que fazer e tem que rolar uma jam aí. Vamos fazer uma jam com a galera toda aí, bicho. Vamos trazer o Max de São Paulo. É, sim, pô. Combinar com o Kamal, a galera toda. Olha aqui, me and Bob McGee, olha. Isso é ao vivo, hein? Freedom's just another word for nothing left to do. Nothing ain't worth nothing. Dá pra cantar junto, hein, Nandão? Chris Christopherson. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Vai dar uma animada aí agora. Good enough for me, Bobby McGee. Grateful Dead tocava com dois bateristas, né? Sim, um cara que eu sei que sempre tocou, tem um disco com o Jerry Garcia que eu gosto muito dele, é o Mel Saunders, né? Aquele tecladista? Tecladista, justamente. É, eu tenho uns discos solo dele muito legais. Olha só. Nandão tá falando que Belo Horizonte está querendo nos pendurar do ventilador de teto, porque a gente era para ter cortado para ir à Bolívia, aqui o nosso intervalo no karatê boliviano. É, mas o Airplane é nosso comandante lá em BH. Segura só um pouquinho para aproveitar o Ed Mota aqui, para ele falar alguma coisa sobre isso aqui, ó. We'll be right back. Esse é o Small Faces, gravado em 1966 na Radio One. Eduardo, tá aí? Oh, sensacional. Sometimes I feel like a motherless child, né? Não, olha isso aqui, ó. It's finale time. This is where we hear one more number from each of our guests on today's show. E aí eu quero saber de você, que é um cara fissurado nessa onda, um detalhe aqui, ó. Esse é o Small Faces, hein? Não é o Led Zeppelin, não. Isso é 66. Eduardo, dá pra segurar um pouquinho aí enquanto a gente vai pro Bolívar, no intervalo, rapidinho? Procura, hein? Então segura aí, peraí. Alô, comunidade, hora de renovar. Para vereador, Levi Bocaninaique. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. On today's show, and first the small faces who say you need love. Oh, yeah. Oh, yeah. Eduardo, tá na linha? Tô na linha aqui. Opa. Eduardo, nossa audiência está completamente descacetada com a sua presença telefônica, cara. É mesmo, né? Explodiu aqui o negócio. Tipo, tá pop total, né? Total, cara. Deep. Deep, dedicated to deep, né? É maravilhoso o Small Faces nessa fase aí. Não, rapaz, já ficando com uma sonoridade meio Humble Pie, já meio... O timbre de voz, engraçado que o Robert Plant deu uma olhada no jeito de cantar do Steve Merritt. Pois é, essa é a pauta. Assisti agora a mostra Totem de rock, de cinema, que eles fizeram, e eu... Cara, me debulhei, esperei a sala esvaziar depois do vídeo sobre a vida do Ronnie Lane, que é sócio fundador do Passing Show, que é sócio fundador do Small Faces. É, e conta a história toda ali, muita pressão no turbo. Mas é uma banda. Nós no início do programa falamos aqui que no Ronquinha de hoje vários subestimados estariam presentes, aliás, como sempre estão, né? O Small Faces é uma banda subestimada totalmente. E ela criou, né? Isso que o Ed está falando. E essa é a perguntinha para você. Isso é 66. Lógico, o Roller Love que está emitido aqui é roubado do blues, Muddy Waters, não sei o que, blá, blá, blá, blá. Mas, Eduardo, ali naquele iníciozinho, ali naquele meiuca dos anos 60, todo mundo era farinha do mesmo saco, né? Todo mundo tocava igual, todo mundo tinha as mesmas influências, os mesmos equipamentos, não sei o quê, babababá. Dizem os entendidos, né, os historiadores, os antropólogos, os sexólogos do rock and roll, os estudiosos, sobretudo, que os Small Faces, com a frente do Steve Marriott e do Ronnie Lane, criaram, num curto espaço de tempo, fizeram a cabeça da turma toda. The Who veio atrás, Stones veio atrás, Led Zeppelin veio atrás. Como a coisa era muito pequenininha, olha isso aqui. Alright. Como eles todos moravam na mesma casinha, né, e circulavam nas mesmas áreas, você acha possível realmente nessa coisa tão próxima existir um grupo, uma banda ou dois músicos que tivessem a capacidade de criar uma coisa muito forte e jamais ter sido creditado a eles essa inspiração? É, sei lá. É engraçado que os Small Faces tem um secto totalmente fiel, né? Tem até aquele fanzine inglês famoso que só fala de Small Faces, sabe? Um coloridinho e tal. Mas, engraçado, eu não tenho essa gravação que você está tocando. Eu só tenho aquele In The Beginning e aquele famoso da caixa de fumo, né? O Hodgkin's. Aham, o redondinho. É, o redondinho. E é engraçado, eu conheço mais um lado deles psicodélico, assim, eu não conheço tanto essa veia deles, blues rock, que você tá tocando agora, que eu tô achando maravilhoso. Pois é, mas esse negócio, assim, da influência, né, e das pessoas circularem pelos mesmos lugares, a gente pode puxar pro blues, pro jazz, pra música brasileira, pra bossa nova, né? A gente ouve aqui, ainda mais nesses 50 anos da bossa nova, várias histórias sobre... né, a criação do quem, som. Quem que tinha a pepita da fagulha inicial, né? É, exatamente. Quando você escuta, sei lá, o Damn do Van Morrison, que eu sei que você adora, você escuta ali, os Rolling Stones estão ali dentro pra caramba, no jeito de cantar do Van Morrison. Total. Ou no jeito de cantar do Eric Burdon no Animals também, tem muito do Mick Jagger quando você escuta, assim, né? E a gente, se a gente puxar pra nossa área aqui, o negócio da bossa nova, pra música brasileira. O que eu canso de ler uma matéria de que os que realmente criaram o negócio são pessoas subestimadas hoje perto, não sei nem se corresponde à realidade ou não. Claro. Né? É, como pro samba é a mesma coisa, pro funk é a mesma coisa. Pô, hoje em dia devem ser lançadas umas 150 coletâneas de funk hard to find, dessas que o Ed gosta, de pessoas que... Você ouve aquilo e você... Vem cá, mas onde é que entra o... Não, o cara já tá fazendo isso há um tempão atrás, cara. Claro, claro, claro. Né? Então, nessa onda de rock inglês de anos 60, dizem os arqueólogos que o Small Faces realmente deu um passo na frente, não muito adiante. Né? E junto veio a manada toda. Stones, Led Zeppelin, o Damn do Van Morrison, não sei o quê, blá, blá, blá. É uma coisa distante da gente, né? A gente não tem muitas informações sobre isso. Mas se a gente cair de boca hoje nessa história da bossa nova que está sendo contada, hein, Nandão? Né? Volta e meia vem e fala, pô, mas o cara que fez o negócio não está sendo citado. Sim, vídeo Johnny Alf da vida, assim, né? Pois é, você falou logo, foi logo, você deu logo um tiro no meio dos olhos, né? Puf! Né? O que é o Johnny Alf, né? Em termos de repercussão? O cara não é mal citado, né, cara? Sim. Ou tô enganado? Não, isso é worldwide, inclusive... Eu acho que os discos do Johnny Alf, por exemplo, você encontra poucas reedições do Johnny Alf, mesmo no Japão, onde os caras lançam, às vezes, sei lá, coleções completas de cantores não tão importantes, assim, em termos... Enfim, dessas mudanças que a gente está falando de alguém que tem uma... Que o verbete tem um peso na história da música, né? Enfim, isso acontece o tempo todo, né? Vi de, pô, Bert Jansch, puta, tanta gente, né, cara? Oh, no, no, no, se Steve Marriott fosse vivo, ele teria Ele ia falar, pô, esse cara aí é um dos que tá meio querendo colar na minha. Esse é um que veio beber na minha canequinha aqui. Quem é esse tal de Eduardo aí? Do you need me? Do I know? Cara, mas é muito engraçado isso, hein, cara? É total. Que situação, né, rapaz? Mas é assim, nós estamos aqui, falo isso toda terça-feira, né? Pela presença nos nossos tímpanos de radialistas fundamentais, né? E pessoas de comunicação, como você falou do Raul Gil, né? No caso específico do Ronca Ronca, do Big Boy, do John Peel, do Adelson Alves, né? Enfim, de pessoas que trabalharam no rádio, que se comunicaram através do rádio e puderam fazer isso que a gente está fazendo aqui, trazer o Eduardo. Ed Mota, que está deixando a nossa audiência completamente descabelada. Descabelada? Totalmente, totalmente. E falar de uma coisa que é importante, né? Essa influência de como muitas pessoas são subestimadas, né? O Johnny Alf é um deus, né, meu amigo? Cara que deveria ter um reconhecimento, uma importância. A importância ele tem, mas sobretudo o reconhecimento, reconhecimento, né? Reconhecimento. A música que ele fez, como o Steve Merritt morreu tão doido, tão desorientado, o Steve Merritt foi, ele morreu queimado dentro da casa dele. Ele estava enchendo a caveirinha, lambeu tudo, ele junto. Então, pessoas que hoje em dia não têm o devido crédito. Gotta go now, take a ride. Jeff Beck também poderia dar um chego na tua casa e falar, Eduardo. Se liga, né? Eduardo, obrigado pela presença, tá? Maravilha. Pô, você sabe que eu lembrei de uma história, tem que contar rapidinho, cara. Pô, a gente pode ir até meia-noite aqui, se tiver a bateria aí do telefone, não vai acabar. Um taxista, bicho, um taxista em Londres, que o cara falava igual o Steve Merritt, com aquele sotaque cockneyzaço, né? Aí eu perguntei assim, cara, você gosta de música, você gosta de Small Faces? Ele parou o carro, ele virou, ele começou a cantar Lazy Sunday, cara. Lonely Sunday, Lazy Sunday Afternoon. Cara, com o timbre, a gente tava junto, cara. A gente tava indo pro Yawatia, que é um restaurante chinês lá em Londres. Cara, foi uma das coisas mais incríveis. Você falou disso agora, eu conheci um cover de Steve Merritt, o cara com timbre, assim. Maravilhoso. Assim que ele cantou, não? É Lazy Sunday Afternoon. Sensacional, né? Cara, aí você ouve essa versão de Lazy Sunday do Small Faces, tem Beatles, tem Stones, tem todo mundo enfiado aqui dentro. Olha o som disso, cara. The Who até o talo, né, cara? Sim, tem uma parte aí, uma parte B nesse tema, né, que fica meio progressivo, assim. É progressivo, é interessante pra caramba. Oi. Happy Jack total, né, cara? Sensacional. Eduardo, então é isso, tá? Maravilha, pô. Então, beijo na galera e rock and roll satisfy my soul, né? Estamos esperando você com a banda aqui. Maravilha. Um beijo, obrigado. Beijo. Tchau. Genie, start the engine. It's a good night that I know. Stop the engine. Are you drunk? Ai, ai, ai, ai, ai. Do you need me? Beijo para Deuzon Alves, uma linda do rádio brasileiro. Apolinho, Washington Rodrigues. É, nossa torcida fala alguma coisa, Nando? Sim, sim. O Selvagem tá dizendo aqui que você tava... Selvagem... Você tava miudinho lá no final, pô, do filme, lá. Pequeno, hein? Pequeno. De, porra, sinistro, cara. Saí batido, direto pra dentro de um ônibus. Gotta go now, take a ride. Yeah. Nossa torcida continua a chegar freneticamente ao Jumboteco, né? Hein, pessoal que chega assim na saideira? Quanto tempo pro programa ainda? 36. Porra, tá bom. Vai entrar gente ainda, hein? Jumboteco galgando parâmetros, loucamente, janela aberta, capota arriada. Olha, esse negócio do Jumboteco é simplesmente, né, a desorientação do teco-teco, que não sabe pra onde vai, como a gente, com a segurança, né? Aquela coisa firme. É a capacidade, né? Do Jumba, capacidade, exatamente. Não tem nada a ver com essa padronização patética, negócio de boteco que tem hoje no Rio de Janeiro. Boteco chique, né? É, puta que pariu. Cara, tinha uma caveira de burro enterrada aqui pertinho. Nada funcionava lá no estabelecimento comercial, no restaurante. Nada. A cada 3 meses era um novo restaurante que abria. Aí os caras apelaram, né? Fizeram o quê? Boteco. Vamos formatar, padronizar essa estética criada há uns 6, 7 anos atrás, aqui no Rio, pela turma do Devassa, do Caroline, não sei o que, babá. Meu amigo, você não passa pela rua. É mesmo. Lotou geral. Acabou o problema. A padronização chega, né? A turma se afina com aquilo, né? Eles querem aquilo. Aí você puxa essa história, manda um momento batatada que tem tempo, opa, que a gente, garoto, não coloca, hein, meu agora amigo? Agora vai, garoto. Porra, tu também. O Moacir Luz não suporta isso também, porra. Momento batatada. Mas a tal da padronização serve pra tudo, cara. Pra música, então, porra, é um campo aberto, né? Negozinho só quer aquela xaropada, aquilo que aparece, não sei o que, bababá. Então, o problema lá do cidadão proprietário do estabelecimento tá resolvido. A casa dele tá lotada. E junto com isso, o camarada aqui do lado mostra um serviço, né, diferente, vai acabar. E sabe o que vai acabar? O boteco, o botequim, o pé sujo. Porque aquilo ali vai virar um... Nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Lá na Zona Norte, ali, coisa e tal, né? Sempre assim, funciona, né? Lógico. Lá essa padronização patética não chega lá. Não chega lá na nossa audiência lá da Baixada, de Paracambi, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis. Não chega, não chega. Cara, lá a madeira geme mesmo. Que isso. Conhece o Super Guedes? FM. Oi, pessoal, eu sou o Marcelo Iuca e eu queria mandar um forte abraço rubro-negro pro nosso querido governador Valadares. Então é isso aí, fiquem ligados aqui no Ronca Ronca, lugar especial no DAI brasileiro. Abraço. Quando eu era pequeno, eu pensava que sabão de coco era para lavar a cabeça. Eu subia numa árvore e meu pai dizia: desce daí, rapaz, você vai quebrar o coco. Eu não quero nem saber. Quem aponta? Vão até falar que eu não tive infância. Hoje eu acordei com a marca. O Clube do Bolinha estará no dia 5 de outubro, na 30ª Feira de Animais, uma festa linda em São... Festa linda. Põe mais uma, pelo amor de Deus. O Clube do Bolinha estará no dia 5 de outubro, na 30ª Feira de Animais, uma festa linda em São... Linda, não, linda era a camisa que ele usava, né? Hein? Fera, hein? Aí o fundo, Wagner José e seu bando... Olha a Kombi da turma. Hein? Rapaziada se mete ali e vai embora, se apresentando, cara. Freneticamente. Tipo Scooby-Doo, né? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã no site da Oi, oifm.com.br. Lembrando também, Sangue, que dia 20 agora, rola a gravação do DVD. É, isso é espetacular, hein? Hã? Opa! Lá em São Paulo. DVD de quem, meu brother? Da lenda, né? Da estátua. O único valete... É verdade. Que terá uma estátua aqui na frente do prédio da UFM. Gravação DVD do Rogério Skylab, dia 20 do 9, lá em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, número 1000, a partir das 6 da tarde ou da noite. O mais importante, a entrada é franca, certo? Eu gosto de tocar em seus cabelos e ela gosta que eu faça. Ela gosta de roçar em minha barba e eu gosto que ela faça. Nandão, vamos repetir a informação da presença de Skylab gravando seu novíssimo trabalho. É verdade. Rogério Skylab, dia 20 do 9, 20 desse mês, no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro 1000. Em São Paulo, a partir das 6 da noite. Entrada franca. É, meu amigo. O negócio lá da UERJ... É. Acabou? Da UERJ, né? Não, acho que os estudantes ainda estão concentrados, protestando contra a pouca verba que chega, né, do Estado para a faculdade. É um protesto válido, né? Eu acredito. Parece que o Estado tem que repassar, o Estado do Rio de Janeiro tem que repassar 6% para a UERJ, para investimento, enfim, contratação de professores, e o Estado só está repassando 3%. Por isso a faculdade está ocupada pelos estudantes, há um movimento para cancelar o vestibular do ano que vem. Inspirado no que a rapaziada lá de Brasília fez, né? Sim, o NB, essa coisa toda. E os outros 3%, vão para onde? Ah, boa pergunta. Pode ser a perguntinha de terça-feira que vem. Tem que ser bom para todo mundo, né? É lógico. Hein? Terça-feira que vem? Também, é. Né? Vai. Tem que eu ganho também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. Claro. Até porque é um dinheiro público. É. Não tem dono, né? Isso aí. É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem se você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Hein? Nação Zumbi. Que situação, hein, meu amigo? Coraçãozinho chega a apertar, maluco. Tem o 04 aí, não? Pô, grande Fredão. Abraço, querido. No trânsito, no trânsito. No trânsito, sempre. Ó, o namoradinho da Guilhermina, tá ligado? Tô. Tá aqui impressionado com a tua frase. É, lá que a madeira geme. Entende o que eu digo, não? Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. É. Se liga, Fred. Pera aí, vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. Fala, e aí, bom. Porra, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. É. Pera aí. Ó, Estevão, você tá falando no telefone e eu tô tentando levar o Jumboteco pra algum lugar. Alguma notícia importante? Tiroteio, essa coisa assim? Você tá igual o Fred 04, né? Porra, hein? É, já rolou, já abrimos o... Tomei bronca aqui do Mandão. Estevão, né? Estevão. Grande abô, Estevão querido, rapaz. Terça-feira que vem, vamos falar da apresentação do Robotnik. É, vamos colocar uma promoção sinistra na roda. Maravilha. Mas ele falou igualzinho o Fred 04, ele tá no carro. Porra, não sei o quê, não sei o quê. Esse negócio de carro é sinistro, né, cara? Por isso multado, que a cada 10 minutos um dá um pipoco no outro, né, cara? Porque não há quem ature, né, cara? The Congos, produzido por Lee Perry. Nandão, Natal tá chegando, né? O negócio de ano também tá acabando, né? Parece que sim. Quanto tempo pra Papai Noel? Acho que 4 meses, né? Negozinho sentando no colo do Papai Noel. Que isso, cara? E vem aquela coisa de música de Natal que, infelizmente, no Brasil existe tão pouco, né? Mas como Papai Noel já vem... Ronca, ronca. O IFM. Christmas is children who just can't go to sleep. Christmas is memories, the kind you always keep. Deck the halls and give a cheer for all the things that Christmas is each year. Christmas is carols to warm you in the snow. Christmas is bedtime when no one wants to go. Tinsel bright, so glad to know that Christmas is tonight. Merry Christmas, baby. Christmas is carols to warm you in the snow. Christmas is bedtime when no one wants to go. All the world is tinsel bright, so glad to know that Christmas is tonight. Christmas, Merry Christmas. When all your wishes come true. Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to FM. Pelo sim, pelo não, vote na Rose do Salão. Maravilha isso aí, hein? Coisa linda, rapaz. Como é que é o negócio aí, esse último? Quem? Pelo sim, pelo não, vote na Rose do Salão. Isso aí, garoto. Falamos nos subestimados, né? Steve Marriott, o próprio Ronnie Lane, Johnny Alf. Esse é um da turma que gosta de black music. Os cantores, as cantoras da música negra lá de cima, da terra do nosso queridíssimo Obama. Como é que tá a situação dele? Ih, rapá. E quem houve? Sarah Paulin, né? Não, sexo? Entende? Que isso, cara? Não, a situação tá meio tensa, né? Porque a Sarah Paulin, que é vice do McCain, tá levando só pedrada, né, meu irmão? Entende o que eu digo ou não? É, mais ou menos. Então tá bom pra ele. Ela é, tá... É, mas indefinido, né, cara? Ah, tá. Você sabe como é que são os americanos. Mas esse é o cidadão Lou Rawls, um dos principais nomes dessa interpretação da soul music americana, que se perguntar no Brasa, no mundo, né? Diga o nome de 10 vocalistas, homem e mulher, voltados para a música americana black. O Lou Rawls não entra. Ele foi, durante grande parte da carreira dele, produzido pelo David Axelrod. Se a gente tá com o Eduardo Mota aqui, como a gente esteve em grande parte do programa, o Ed faz um outro Ronca Ronca só falando do David Axelrod, o produtor do Lou Rawls, um dos principais nomes na criação de som, o cara que sabia misturar isso aqui, ó. Esse é um disco do Lou Rawls chamado Merry Christmas. Ho, ho, ho. I don't care what you do. I don't care what you say. I don't care where you go or how long you stay. Someday, baby, you ain't gonna work for me anymore. Well, you take my money and you turn me out. You fill me up with nothing but self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me. When I was young, driving was my craving. You drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby, you ain't gonna work for me anymore. Com Robert Zimmerman ao fundo, Nandão, que diz a nossa torcida na reta de chegada do Ronquinho? Muita gente aqui comentando sobre esse lance da UERJ, né? As várias reivindicações. E muita gente também comentando Super Guides, cara. Muito feliz por você ter tocado o Super Guides. É uma galera aqui pedindo. Clebinho chegou por aqui falando que Martin e Wood, sexta-feira, tocam no Canecão. Ah, é um trio espetacular. Já vieram ao Brasil. Medesc e Martin Wood. Isso. Que eu acho que no último disco eles gravaram com John Scofield, um guitarrista americano de tirar pica-pau do oco. E ele pede pra gente citar outras cidades e municípios do interior, como Baracambi, Lópolis, Mesquita. Citei isso. São João do Meriti, pois é. Ricardo cita, de Queiroz. Cita. Que de mais? Novo, já citei, né? Tatiana Leal, o Tanner, meu grande amigo Selvagem. Namoradinho da Guilhermina, tá todo mundo por aqui. Túlio. Mas enfim, olha que interessante. Há exatamente 2 anos atrás, esse disco do Bob Dylan, Modern Times, chegava a primeiro lugar na parada americana, e ele, a bordo de seus 65 anos, Bob Dylan tornou-se o cidadão com o maior número de velhinhas no bolo a chegar lá em cima. Um sonho para qualquer músico, atingir o primeiro lugar na parada de discos mais vendidos nos Estados Unidos. Há exatamente 2 anos atrás, ele conseguiu com Modern Times. Someday, baby, you ain't gonna worry for me. Disco este que ele deitou os cabelos quando esteve no Brasa recentemente. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje você confere em www.oifm.com.br amanhã. Um disco que eu tenho falado bastante e ainda não mostrei foi lançado originalmente em 1977 pelo Dennis Wilson, um dos irmãos do Beach Boys. Era o único surfista, era o mais deslocado, o mais subestimado. A palavra de hoje é subestimado, né, cara? Com certeza absoluta, o mais subestimado. Manda um com certeza aí, Nandão. Pô, com certeza. O mais subestimado de todos, e que em 1977 lançou um disco que não criou muita... Não impregnou, mas não criou muita onda. Um disco titulado Pacific Ocean Blue. Esse disco foi relançado agora com outro disco do Dennis Wilson que não foi comercialmente lançado. E é aquele negócio da distância, né? De como o tempo precisa passar para você entender e perceber a situação de quando um disco, um quadro, uma ópera, ou seja lá o que for, é lançado e as pessoas não percebem, não notam, né, as diferenças. E hoje esse disco é tido e havido e é pedido no Ronca Ronca há muito tempo. Pacific Ocean Blue, do Dennis Wilson. Thank you. casa da moda. Ah, Cotiano, eu acho que a moda já tá fora de moda, né? Precisa dizer de onde vem a saideira do Ronquinho de hoje, não? Esse é Mark Smith com seus Blue Caps, The Fall. A gravação pertence a uma caixa que traz, já mostrei algumas vezes aqui, né? Todas as presenças da banda, do The Fall, no programa do John Peel. São 6 CDs cobrindo todas as visitas do Fall ao programa do John Peel. Não visita, né? Porque o John Peel com o Mark Smith, eu acho que eles se encontraram uma vez apenas, e muito rápido. As sessões do John Peel não aconteceram como a gente faz aqui na UFM, durante o programa. Ele grava e depois coloca no ar. Então, essa caixa de 6 CDs traz toda a história do Fall junto ao programa do John Peel na Radio One. De 1978, quando a banda começou, a 2004. Fall é sempre pedido, sobretudo o disco novo, que eu não tenho ainda. De repente, terça-feira que vem, a gente mostra o novíssimo disco do The Fall. Agradecer a participação da nossa torcida. É, tem uma informação interessante aí da turma que está acampada lá na UERJ, reivindicações. Exatamente, chegaram vários e-mails, a reivindicação parece que é de 6% do orçamento do Estado para a faculdade está caindo aos pedaços, né, nos laboratórios, enfim, e, além de um ônibus dentro do campo, creche universitária e também um bandejão, entre outras coisas, diz aqui o Bruno, e é isso. Saideira é pra turma que gosta de babar na fronha no final do programa. Manja aquela babinha já escorrendo, aquele soninho, né? Sim. Aquele Bernardinho já se aproximando, não sei o que, babá, a língua começa a ficar toda enroladinha. A gente manda o default pra turma levantar, fazer um xixi, tomar uma água, né? Oi, FM. Ronca, ronca. Muito boa essa, Nandão. Aperta aqui os ossos. Madeira gemeu forte, né? Enfim, obrigado a participação da nossa torcida. Obrigado, Eduardo Mota, por mais uma colorida presença dele pelo telefone no programa de hoje. Um beijo especial para o nosso camaradaço, Max de Castro, em São Paulo. Lembrando, a presença de Rogério Skylab, lançando dia 18 agora. Dia lançando não, gravando o seu DVD. Tem informação completa aí, o endereço? Dia 20, gravação do DVD Rogério Skylab, no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro 1000, a partir das 18 horas, entrada franca. De grátis. Obrigado, beijinhos. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo. Preciso eleger meu vereador. Me ajude a ser eleito. Muito obrigado. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou... Ronca, Ronca.